Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, um dos conceitos mais importantes dentro do marxismo é o conceito de dialética. No entanto, costuma-se falar de dialética de uma maneira muito geral, normalmente. Normalmente referindo-se ali a um conflito de ideias, um embate de versões. Então, para algumas pessoas, dialética é praticamente sinônimo de discussão. Ah, estamos aqui num embate dialético, é o que as pessoas normalmente vão dizer. Isso está errado? Não totalmente, não totalmente. Na verdade, dialética é quase isso, tem muito a ver com isso. Dialética tem a ver com debate, com discussões, com conflito de ideias, sim, é isso, mas é algo mais. Na verdade, a dialética é um conceito antigo, tá, pessoal? Ela vem ali, pelo menos desde os gregos. Zenão falava de dialética, Platão, Aristóteles vai falar de dialética, inclusive colocando como um dos discursos, né, naquela teoria dos quatro discursos, por exemplo, do Olavo de Carvalho, um dos discursos é a dialética. E a própria origem da palavra dialética, né, dialectike, traz em si a ideia de discussão. Significa discussão, assim, fazendo uma tradução bem sintética e bem direta, discussão. E nesse conceito tradicional, dialética é uma forma de discurso pela qual as ideias vão e vêm em hipóteses sucessivas na busca de opor-se à verdade estabelecida. Então você tem uma verdade estabelecida e você vai trazendo as hipóteses, as teses. E assim como que dançando em volta dessa verdade estabelecida, tentando complementá-la, tentando confirmá-la, tentando negá-la. Então veja, nós estamos falando aqui num sistema de tentativa e erro. Dialética é isso. É você ir testando as ideias, testando as hipóteses, tudo para tentar confirmar ou negar ou complementar uma crença, uma verdade estabelecida. E o resultado dessa dança, né, dessa dança dialética, sempre vai acabar sendo uma verdade provável, né? Ou a gente pode dizer o seguinte: o que que sai de uma dessa dança dialética? No final das contas, o que vai sair é uma conclusão, né? Faz esse embate e disso conclui-se. E essa conclusão pode ser o quê? Pode ser uma nova verdade que vai substituir completamente a convicção anterior, desculpa. Pode acontecer isso? Pode. Pode. Você tem uma crença, traz as ideias, faz essas ideias conflitarem, entrarem em embate para tentar esclarecer essa verdade, e no final das contas, você pode chegar a uma conclusão que a verdade estabelecida está totalmente errada. Pode acontecer? Pode. Mas nem sempre essa nova verdade pode nem ser tão nova, pode ser apenas um complemento da verdade anterior. Pode ser um acréscimo, pode ser um melhoramento, ou então pode ser até uma confirmação, por que não? Você tem uma verdade, faz uma dança dialética com as ideias em volta dessa verdade, e no final das contas você chega à conclusão que aquela verdade é aquilo mesmo. Ela resistiu a essa dança em volta dela, das ideias. Então, em síntese, na perspectiva tradicional, a dialética é a arte de esclarecer através do conflito de ideias. Então, o que nós buscamos com a dialética? A iluminação, o entendimento, o clareamento da própria verdade. Vocês estão entendendo isso? Essa é a função da dialética no sentido tradicional dessa expressão. E essa observação é importante porque é exatamente nesse ponto que vai residir a grande diferença da perspectiva dialética posterior, que é a perspectiva que vai dar origem à dialética marxista. E essa mudança de perspectiva, ela vai acontecer em Fichte, Mas vai ficar assim mais estabelecido mesmo, estabelecida mesmo, na, em Hegel. Hegel vai fazer a mudança da perspectiva sobre a dialética. Porque ele vai entendê-la não apenas como o embate de ideias na busca da verdade, como a gente falou até aqui, mas ele vai entender que a dialética é um processo pelo qual a própria natureza se desenrola. Veja a diferença. Quando a gente fala num processo, nós já estamos falando de algo já estabelecido, vai ser assim de toda maneira. É um pouco diferente, ou bem diferente. Então, pela dialética hegeliana, você tem aí o espírito absoluto, né? Segundo, na sua perspectiva, é assim, é o espírito absoluto que vai se expressar na natureza por uma fórmula. Qual é essa fórmula? É a fórmula tese, antítese, síntese, tá? Então, como o espírito absoluto se expressa dessa maneira, então tudo na natureza, na realidade, estaria sofrendo sob essa lei dialética. Então, o espírito absoluto se manifesta assim e tudo acaba se desenrolando dessa maneira. E aí é que entram, na verdade, Marx e Engels e vão absorver esse conceito hegeliano de dialética. Com uma diferença. Eles assumem o processo. Tese, antítese, síntese, assumem isso como verdade. Só que eles simplesmente negam a ideia da expressão do espírito absoluto, como dizia Hegel, e aplicam o processo, a fórmula do processo, para toda a realidade. Só que, lembremos, a realidade dos marxistas é totalmente material. Então, os marxistas vão dizer que tudo na realidade, e toda a realidade é material, ou seja, tudo que é material na realidade, ou seja, todas as coisas, estão sujeitas ao processo dialético. Por isso que diz que é a dialética materialista. Que, diferente da perspectiva hegeliana, que vê tudo como um efeito do desenrolar do espírito absoluto, no marxismo, o movimento dialético dá no interior dos próprios seres. Dos próprios seres materiais, já que tudo é matéria. Então veja, a diferença da perspectiva está aí. Que é aquela diferença entre idealistas e materialistas, né? Segundo a concepção marxista. Os materialistas não aceitam que uma ideia, um espírito, alguma coisa esteja por trás da matéria. Então, se a matéria é primária, então é a matéria que dá causa ao movimento. Entendeu? Então, é a própria matéria que tem a fonte em si mesma desse movimento dialético. Então, o próprio conceito de movimento vai ser modificado nesse ponto. Porque na ideia tradicional, quando fala-se de movimento, a ideia que se tem é a ideia de contato, de atrito, até de empurrão, né? Falando de maneira, às vezes até figurada, mas essa é a ideia. Tanto que, segundo Aristóteles, ele vai falar de um primeiro motor imóvel. É preciso que algo dê início a todo movimento, depois as coisas vão movimentando umas às outras. Isso na perspectiva tradicional. É quase uma perspectiva mecânica, né, de movimento. No marxismo, eles tentam sair dessa perspectiva mecânica e vão dizer que a causa do movimento vai existir em cada ser. E como que se dá isso dentro de cada ser? Na luta entre as suas contradições internas. Então, cada ser possui contradições internas que, por meio do processo dialético, vai dar origem às sínteses. Então, todo mundo em si tem conflitos, contradições, que são teses e antíteses que vão entrar em embate e dar origem às sínteses. Então, estas sínteses de cada ser material são a comprovação do movimento que existe em cada um deles. Por cada um deles conter essas contradições, então cada um deles dá origem a novas sínteses, a novas realidades. Então, quando um ser se transforma em alguma outra coisa, por causa do seu movimento dialético, isso vai comprovar que esse ser existe, na verdade, porque tudo é assim. Então, na perspectiva marxista, tudo está sujeito a esse movimento dialético. Isso que é importante. Todas as coisas, todas as realidades, tudo. Então, quer dizer, se tudo está sujeito a esse movimento dialético, nada é definitivamente. E aí a gente vai ver a influência de Heráclito, que dizia que tudo flui. Tudo flui. Segundo a concepção marxista, tudo está fluindo. Tudo está fluindo. Mas fluindo num processo, né? Num processo, que é esse processo dialético. Por meio dessa fórmula, tese, antítese, síntese. Então é um processo que vai sempre indo, né, numa modificação constante. Indo para frente. Então veja que a diferença formal entre a ideia tradicional de dialética e a ideia hegeliana, e, em consequência, a ideia marxista de dialética, vai estar principalmente no resultado desse embate dialético que existe, vamos dizer assim. Porque na dialética tradicional, o resultado vai ser uma conclusão. E a conclusão não necessariamente vai dar origem a uma coisa nova, totalmente nova. Pode dar origem a algo que vai acrescer alguma coisa ao que já existe. Pode simplesmente confirmar o que já existe, porque é isso. É uma conclusão. A conclusão pode ser qualquer coisa, né? A verdade pode já estar ali. Se ela já está ali, não adianta. Você pode fazer a dialética que for, vai continuar sendo o que é. Mas na dialética hegeliana, é uma síntese que, na verdade, é um rebento das teses em conflito. Ou seja, sempre vai ser algo novo. Tá entendendo? Isso aí? A diferença que parece sutil, mas na verdade é gigantesca. Parece sutil, mas é gigantesca. Pela perspectiva hegeliana e marxista, por consequência, a síntese sempre é algo novo. Então a natureza sempre está indo em direção a algo novo. Isso é muito importante entender. Isso é muito importante. Então, quando se fala de dialética marxista, nós estamos nos referindo mais do que a um sistema de embate de ideias, mas estamos nos referindo à própria estrutura da realidade, inclusive da realidade visível e material. Todas as coisas estão sob o processo dialético, ou seja, tudo está se movimentando por causa das suas contradições internas. Ou seja, tudo está se transformando em algo novo, em uma síntese. O que, aliás, apenas vai dar início ao novo processo de transformação. Se transforma em algo novo, e esse algo novo vai se transformar em outra coisa, e assim vai tudo pelo processo dialético ininterrupto. A coisa vai seguindo de maneira indefinida. E os efeitos disso, gente, são gigantescos. Gigantescos. Tanto na própria concepção da realidade, mas como na própria forma de pensar. Tá? Só que sobre esses efeitos, nós falaremos mais adiante. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.